bem pertinho de nós, para nos dar força, coragem, proteção, livramento de todos os males que aflige a nossa vida sentimental, profissional, física ou mental. E juntos, com certeza, quebrando o peso da intriga, da maldade, das traições, da vingança, da inveja e das falsidades, que com certeza são muitas aí ao teu lado, tá bom? Então, meus amados irmãos de fé, você que aí amanheceu fraquejado, você que amanheceu desestimulado, você que nesse momento está passando maus momentos em tua vida, sinta a mão poderosa de Deus curando a tua dor, curando esse sofrimento, essa angústia, curando todos esses males que estejam atingindo a tua vida, tá bom? Eu peço a você que coloque nesse momento uma vasilha com água ao lado do teu rádio, ao lado do teu aparelho receptor, seja no copo, no balde, numa bacia, numa jarra, não importa a vasilha, o que importa é a água, para que esta água seja fluidificada, benzida, ungida, transformada em um remédio para curar estas dores, estes males, estas mazelas que há em sua vida. Também você pode estar pegando esta água, jogando sobre a sua residência, nos quatro cantos da sua casa, jogando um pouco desta água, fazendo uma cruz na porta da tua casa, do teu comércio. Enfim, se você aí também cria, seus bichos estão morrendo, coloca um pouco desta água no bebedouro dos seus animais. Enfim, faça o uso desta água de acordo aos seus problemas, de acordo às suas necessidades. Se você tem uma dor, um ferimento, lave. Se você realmente anda com a vida embaraçada nos seus negócios, tome um banho, coloque um pouco de sal na água que você vai banhar, lave o seu corpo, faça um descarrego, faça uma oração com um pensamento firme a Deus, que tudo vai dar certo em sua vida, amém? Então vamos orar. A oração, ela é o combustível do corpo e da alma. A oração, ela nos mantém em uma sintonia direta com o nosso divino, com o nosso bondoso Pai, com o nosso maior, o Rei dos Reis. Então vamos comigo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Use a sua fé. É momento de oração. É momento de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Deus Todo-Poderoso, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Guarda nosso lar, nossa família, nossos parentes, nossos amigos, nossa nação. Dê um sopro nestas doenças, Mestre, e libertação, meu Pai, meu Senhor, Mestre dos Mestres, que assola, Mestre, nosso Pai Poderoso. Limpai nossos caminhos de todo mal, de toda inveja, nosso Mestre Maior. Que reconheça que só o Senhor é Deus de poder e glória. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. A todos os meus queridos amigos e amados ouvintes, o meu bom dia em mais alto astral, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em tua presença, que o manto sagrado de Nossa Senhora, desatadora dos nós, a mãe das mães, cubra todos nós e desatando todos os nós que tiver em nossas vidas. Amém? Eu desejo a todos um cordial e abençoado dia, com muita luz, com muita paz. Pois é, meus irmãos, você que colocou a água, você já sabe como fazer o uso dela. Então, pegue com muita fé e faça o uso com fé, porque a fé, você sabe, ela remove montanha, e a tua fé vai remover todo e qualquer mal que está em tua vida. Olha, meu irmão, o nosso tempo é curto, minha irmã, o nosso tempo é curto. Quero lhe dizer, se você ainda não participou deste programa, participe. Isso mesmo. Como é que você vai participar? Enviando as suas mensagens, enviando as suas cartas, relatando o seu drama, a sua vida, a sua história. Na mensagem ou na carta, coloque o seu nome completo e a data do seu nascimento. Se não colocar o nome completo e nem a data de nascimento, infelizmente, eu não posso lhe ajudar, tá certo? E se você também não queira que seu nome seja divulgado aqui dentro deste programa, você possa colocar um apelido abaixo do seu nome verdadeiro, para que você saiba que na hora que eu estiver lendo e respondendo a sua mensagem, foi a mensagem ou a carta que você me enviou. Esse pseudônimo, esse apelido você cria. Pode ser o nome de um pássaro, as suas iniciais, o seu signo, um nome qualquer que vai lhe identificar na hora que eu estiver lendo e respondendo as suas mensagens, as suas cartas. Portanto, participe. Será um grande prazer receber as suas mensagens para que eu possa estar aqui dentro deste programa tirando as suas dúvidas e respondendo também as suas mensagens. Olha, gente, falando em mensagem, aqui tem uma que diz assim: Mestre Jacó, moramos em um cantinho do Tocantins. Olha, mestre, a minha mãe ultimamente anda muito diferente do que ela é. Somos aqui dois irmãos preocupados com a minha mãe. Olha, mestre, minha mãe só vive triste e chorando. A gente pergunta a ela, ela diz que não está tendo nada. Então, mestre, estamos preocupados. Pelo amor de Deus, nos ajude, pois o que a gente vê são pessoas tirando a própria vida por causa de depressão. Então, mestre, me diga o que podemos fazer para ajudar a nossa mãe. Olha, meu amigo, muito obrigado por você participar deste programa. Eu analisei minuciosamente esta mensagem. A conclusão que eu cheguei é o seguinte: a sua mãe, ela é junta com um homem que não é pai de vocês, e esse homem é um homem muito sonso, né? Ele é daquele tipo de gente que dá as unhadas e se esconde. O que que acontece? Ele está maltratando a sua mãe, e a tristeza da sua mãe é o seguinte: ele pegou uma casa, tá, que sua mãe tem, vocês ainda não sabem. Ele vendeu esta casa, gastou dinheiro com rapariga, e aí sua mãe está com depressão por causa disso. E você não sabia, mas a tristeza da sua mãe, o problema da sua mãe, é porque esse homem que é padrasto de vocês vendeu uma casa dela e você não sabe. E ele gastou todo esse dinheiro com raparigagem, com bebedeira, com orgia, e aí a sua mãe tá nessa tristeza, tá bom? Converse com sua mãe, diga que tá sabendo da verdade e diga pra sua mãe separar desse homem, que esse homem vai matar a sua mãe de desgosto, tá bom? Muito obrigado pela participação. Se mais algo precisar, possa estar nos procurando pessoalmente. E esta outra mensagem vem de um cantinho do Pará. E ela diz: Olá, mestre, estamos todos felizes com o que o senhor fez com o nosso pai, pois o meu pai não tinha mais alegria, não tinha ânimo, era uma moleza muito grande no corpo, pois não tinha mais coragem nem mesmo de fazer as tarefas diárias. Mas foi quando o senhor relatou que ele estava sendo vítima de uma pessoa que queria ver o fim dele. Então, mestre, o senhor fez as orações, fez os trabalhos e hoje o meu pai está em uma nova vida. Então, mestre, o senhor está de parabéns, porque o meu pai também está de parabéns por ter se curado daquela demanda que tinham feito para ele. Obrigado, minha querida. Que Deus abençoe a todos vocês, o seu pai, que ele viva uma vida alegre e feliz. Tô sabendo que ele era vítima aí de uma ex-mulher que ele teve no passado e estava realmente laçado pela maldição da bruxaria. Mas graças a Deus, hoje seu pai está uma nova vida e eu fico muito feliz por isso, tá bom? Quando eu chegar aí no Pará, que ele vá fazer uma visita pessoalmente. E aqui tem uma para encerrar o programa. Mestre, moramos em um cantinho do Maranhão, na cidade de Barra do Corda. Mestre, eu queria saber por que a minha filha, que tem apenas 6 anos de idade, não tá mais querendo ir para a escola. É uma choradeira muito grande. Tem dia que ela se desespera porque não quer mais ir ao colégio. Olha, minha filha, é o seguinte: ela não quer mais ir ao colégio porque tem um coleguinha dela, que é mais velho do que ela, que tá maltratando, batendo, beliscando, machucando aí a sua filha. Você vá até a escola, relate o problema, converse com a diretora, com os professores, para dar um jeito nessa outra criança, tá bom? Que tá maltratando a sua filha. Por aqui eu fico, por aqui eu encerro. Um beijão nas crianças, que é a esperança de hoje e o futuro de amanhã. Fica agora com a nossa agenda de atendimento e os nossos telefones. Tchau, tchau. Curai os que choram, curai os que sofrem na... E você que me acompanha na cidade de Oeiras e todas as cidades vizinhas, você que queira participar deste programa, você que queira tirar suas dúvidas ou você que queira fazer sua consulta também via WhatsApp, anote os nossos telefones, WhatsApps 093 é o DDD. O telefone é 992-31-93-59. Repetindo, 093-DDD. O telefone é 992-31-93-59. Portanto, você liga, você participa do programa, você tira suas dúvidas e também pode estar fazendo direto a sua consulta via o WhatsApp. Lembre-se que o seu sucesso, o seu progresso, o seu crescimento depende unicamente de você. Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Acabamos de apresentar o programa Sua Vida, Seu Destino. Apresentação, Mestre Jacó e Mestre Mike de Alencar. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Uma e 45. Boa tarde. Rádio Primeira Capital. Ótica Rivelini. Informa a hora certa. É a melhor fazendo 40 anos. E são 40 mil em prêmios pra você. É a melhor com a cidade festejando. Vem com a gente, venha ver. Óticas Rivelini, aniversaria e o presente é pra você. São 40 anos, são 40 mil em prêmios. É a melhor fazendo acontecer. Óticas Rivelini, a melhor. Venha festejar com a gente. Óticas Rivelini, 40 anos de respeito e amizade ao cliente. Em Oeiras, na rua Cândido Aleixo, 154, Centro. É Big na economia, forte na qualidade. Big no atendimento, é forte em variedade. A Drogaria Souza está de cara nova. E agora é Big Forte. Uma rede de farmácias pensando em cada detalhe e priorizando seu bem-estar. Nas farmácias Big Forte, você encontra todos os medicamentos dos melhores laboratórios do Brasil. E com preço baixo. Linhas completas em perfumaria, linhas infantis e dermocosméticos. Farmácias Big Forte. Big na economia, forte na qualidade. É Big, é...

Vem pra Ótica Bela Vista, mais requinte e qualidade pra você. Óculos e armações de A a Z. Ótica Bela Vista, sua melhor opção. Aqui o seu olhar é nossa visão. Oi, então venha pra cá bem rapidinho, que a Bela Vista te atende com carinho. Então venha pra cá bem rapidinho, que a Bela Vista te atende com carinho. É Ótica Bela Vista, é aqui que você encontra tudo o que seus olhos merecem. Toda a modernidade em óculos de grau e de sol. Só marcas originais e os melhores preços. Excelência no atendimento. Temos assistência médica especializada. É Ótica Bela Vista, você precisa mais. A entrega é rápida. Entregamos seus óculos de grau em até uma hora. Venha pra Ótica Bela Vista agora. Ótica Bela Vista. O Governo Federal, através do INCRA Piauí, Governo do Estado, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Oeiras e a Fundação Francisco Pinheiro de Araújo, realiza em Oeiras o mutirão do Programa Nacional de Documentação do Trabalhador Rural, destinado a toda a população. Será dias 8 e 9 de agosto, terça e quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Oeiras. Serão disponibilizados os seguintes serviços: emissão ou renovação de carteira de identidade, emissão de cadastro de pessoa física, CPF, emissão cadastro de carteira de trabalho digital, emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, CAF, celebração de contrato de concessão de uso, CCU, ou concessão de direito real de uso, atualização cadastral de beneficiários da reforma agrária, junto ao Sistema de Informação de Projeto de Assentamentos, CIPRA. Orientação de recepção de documentos necessários para o desbloqueio de assentados que estão bloqueados pelo TCU. Orientação sobre como criar uma demonstração de como acessar a Sala da Cidadania do INCRA. Informação e orientação cedidas pelo INSS sobre benefícios e serviços da Previdência Social, como aposentadoria por invalidez, pensão por morte e aposentadoria rural, entre outros assuntos, e emissão de extrato CNIS, cadastro e atualização do CadÚnico. Programe-se e aproveite esta oportunidade. A Pax União quer comemorar o Dia dos Pais como você nunca viu. São 50 mil reais em prêmios para presentear o seu pai. Você não pode perder. Para participar é só ser associado à Pax e manter suas mensalidades em dia. Se ainda não é nosso associado, ligue 0800 086 6000 ou vá a uma de nossas lojas do Piauí e Maranhão. Participe dessa promoção. 50 mil reais em prêmios. Pax União, tudo pela vida. Identificação ZYI-906, 830 kHz. Rádio Primeira Capital. Empreendimento Juarez Tapiti. Oeiras, Piauí. A rádio que toca você. Começa agora 30 minutos com a IPB. A Igreja Presbiteriana do Brasil em Oeiras, Piauí, é uma igreja que tem a Bíblia como única regra de fé e de prática. Crê num Deus que é soberano. Somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Situada na Avenida Duque de Caxias, 1133, próximo a Tony Som, realizamos reuniões de mulheres de oração às terças-feiras, às 19h30, reunião de doutrina e oração às quintas-feiras, às 19h30. Aos domingos temos culto e escola dominical às 9 da manhã. Thank you. ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Com os olhos carnais só podemos ver as coisas que são. As trevas transformam toda a verdade em mentira, ceifando o sentido da vida. Pode entrar no reino de Deus se não nascer do Espírito. Só Ele é capaz de regenerar e transformar. Vida onde a morte e levantar o caído como o vento a soprar o Espírito de Deus opera em nosso peito mudando o nosso de entrar no reino de Deus se não crer que Jesus Cristo é a provisão pra salvação do pecador perdido. Então erga os olhos e veja a cruz vazia, pois o Salvador está vivo. Jesus é a nossa salvação, esperança do perdão. Sua obra está consumada. E nos habilitou pra crermos no seu testemunho. Cristo é o nosso mediador que nos justificou e nos fez herdar o seu reino eterno. Boa tarde a todos, amigos, irmãos em Cristo, vocês que nos ouvem nessa tarde. É com muita alegria que nós damos início a mais um programa 30 Minutos com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa semana será uma semana importante porque antecede ao aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estaremos completando no próximo dia 12 de agosto, 164 anos aqui no Brasil, 164 anos de atividade, de trabalho, de lutas. Se você quiser conhecer um pouco mais da história da IPB, você pode procurar-nos no nosso site www.ipb.org.com. Hoje eu gostaria de fazer a leitura do texto que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Versículos 16 e 17. E eu gostaria de ler esse texto porque o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre o Evangelho. O texto diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu quero falar um pouco hoje sobre o Evangelho, a boa nova do céu à terra. O Evangelho é o maior e a maior notícia que o mundo já ouviu. O Evangelho é a mensagem da salvação em Cristo Jesus. O Evangelho é chamado nas Escrituras de diferentes formas. Então traremos aqui três formas. Em primeiro lugar, o Evangelho do Reino. Em Mateus capítulo 4, verso 23, nos diz: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Na agenda de Jesus, há três atividades que foram destacadas. Primeiro, Jesus ensinou nas sinagogas. Este lugar era o centro dos encontros dos judeus e gentios piedosos para orarem e também estudarem a lei de Deus. Ali, nas sinagogas, eles entravam para ensinar o Evangelho do Reino, Jesus. Segundo, Jesus pregou o Evangelho do Reino. Pregou no campo e na cidade, no templo e nas sinagogas, nas ruas e nos lares. Jesus não pregou a corrente de pensamento dos rabinos de seu tempo, nem sobre as expectativas messiânicas no seu povo, mas pregou o Evangelho do Reino. Terceiro, Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus ensinava, pregava e curava, atendia às necessidades do corpo e da alma. Jesus tratava do homem no sentido pleno, aliviando suas dores, curando suas doenças e oferecendo-lhe sua graça salvadora. Assim como o Evangelho do Reino teve prioridade na agenda de Jesus, a igreja também deve comprometer-se a pregar este Evangelho. Em segundo lugar, o Evangelho da Paz. Veja o que nos diz Atos, capítulo 10, versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta é a palavra que Deus enviou, diz o texto, aos filhos de Israel. Deus então anuncia-lhes o Evangelho da Paz por meio de Jesus Cristo. E o texto nos diz que Jesus é o Senhor de todos. O Evangelho do Reino é também o Evangelho da Paz. Por meio dele, judeus e gentios formam um só corpo. O Evangelho não faz distinção entre judeus e gentios, ricos e pobres, doutores e analfabetos. é endereçado a todos os homens, de todos os estratos sociais, de todos os estofos culturais, de todas as classes políticas. É o Evangelho da Paz, pois onde ele é proclamado, aí os homens são reconciliados com Deus e com o próximo. Onde o Evangelho da Paz é crido, cessam as guerras e conflitos dentro dos homens e entre os homens. Onde o Evangelho da Paz entra, ele produz paz com Deus, pois por meio de Cristo, todo aquele que crê é reconciliado com Deus, é feito filho de Deus. O Evangelho da Paz não é outro evangelho distinto do Evangelho do Reino. É o mesmo evangelho anunciado por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. A parte de Cristo não existe boas novas aos homens. Jesus Cristo é a própria essência do evangelho. Ele é o conteúdo do evangelho. O evangelho não é apenas uma coletânea de doutrinas, é, sobretudo, uma pessoa. É Jesus, o Senhor de todos, o Evangelho da Paz. E a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do sol não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o Evangelho. Se você quer ter paz, reconciliação com Deus, ter paz no seu coração, você precisa crer em Jesus. Mas em terceiro lugar, o Evangelho da Promessa. Em Atos capítulo 13, versículo 32, nos diz assim: nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais. O Evangelho do Reino é também chamado de Evangelho da Paz e Evangelho da Promessa. O Evangelho não começou quando Jesus veio ao mundo. Ele foi prometido desde a eternidade, foi proclamado por Deus no Jardim do Éden. Ele foi pré-anunciado pelos patriarcas nas priscas eras, foi proclamado altissoneiramente pelos profetas. Há aqui uma estreita conexão entre a antiga aliança e a nova aliança. Os que viveram antes de Cristo olharam para a frente, mas o Messias que havia de vir, ou melhor dizendo, para o Messias que havia de vir. E nós vivemos depois de Cristo, nós olhamos para trás, para o Messias que já veio. O Cristo da profecia é o Jesus histórico. Nossos pais creram no Cristo da promessa. Nós cremos no Jesus da história. Jesus é o grande elo que liga os dois testamentos. Ele é o conteúdo e a essência de ambos. Só existe um evangelho desde o início até o fim da história. E este evangelho é o evangelho do reino, é o evangelho da paz, o evangelho da promessa, o evangelho da nossa salvação. A salvação foi planejada na eternidade e executada no tempo. Deus nunca mudou o seu método de salvar o homem. Sempre foi em todos os tempos, em todos os lugares e para todos os homens o mesmo método. O homem é salvo por Cristo, por meio do evangelho, o evangelho do reino, o evangelho da paz, o Evangelho da Promessa. Você já conhece o Evangelho? Você já creu no Evangelho? Você confessa o Evangelho? Você busca viver o Evangelho? Somente Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Somente Deus pode lhe dar a você um objetivo mais concreto na vida. Ou melhor dizendo, somente este evangelho pode levar você a descobrir o verdadeiro sentido da vida. Ele é o Deus eterno, soberano, que enviou seu Filho para que você pudesse ter vida e vida em abundância. E o evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Creia no evangelho, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Confesse seus pecados, creia que Ele pode perdoar os seus pecados, pode transformar sua vida. Creia em Jesus, confesse o Evangelho do Senhor. Eu quero agradecer nesse momento a sua atenção, quero agradecer a sua sintonia, né? E dizer que é uma alegria poder compartilhar com você sempre a palavra de Deus. Paulo reconhecia este evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu creio também. Que Deus esteja abençoando sua vida, que Deus esteja abençoando sua casa, transformando o seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero orar pedindo por essas pessoas que estão nos ouvindo, que a Tua graça os alcance e que o Senhor transforme suas vidas para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos. Seus sábios conselhos desprezei, me tornei uma mentira, buscando minha própria justiça, autossuficiente me achei. Meu pecado, ó Deus, afastou-me de ti. Já não sei mais quem sou, o meu rumo perdi. Mas chamado por ti, em tua palavra eu crio, e contristado pelo Espírito me arrependo do mal que pratiquei, das feridas que causei, do amor que eu desprezei. Ó Senhor, me arrependo, eu me arrependo do orgulho que senti, da maneira minha alma clama a ti, ó Senhor, me arrependo, eu me arrependo, ó Senhor, me arrependo, eu me arrependo. Pecado, ó Deus, afastou-me de ti. Já não sei mais quem sou, o meu rumo perdi. Mas chamado por ti, em tua palavra eu crio, e contristado pelo Espírito me arrependo do mal que pratiquei, das feridas que causei, do amor que eu desprezei. Ó Senhor, me arrependo, eu me arrependo do orgulho que senti, da maneira como agi. Minha alma clama a ti, ó Senhor, me arrependo, eu me arrependo, ó Senhor, me arrependo,

A Rádio Primeira Capital vai ficar mais show ainda. Programas pra cima, diferentes e mais dinâmicos que vão deixar seus dias mais alto astral. Atrações de peso. Muita música. Promoções exclusivas e muito conteúdo jornalístico para deixar você bem atualizado de tudo. É a sua Rádio Primeira Capital, a primeira em tudo. Afinal, seu coração já é nosso há muito tempo. Sintonize a Primeira Capital, a rádio que todo mundo escuta. Super Pai, um pai que ama, cuida e protege. O Dia dos Pais se aproxima e na Piauí Eletro você encontra o presente perfeito para celebrar essa data especial. Venha conferir nossas ofertas. Furadeira elétrica por R$289 à vista. Caixa de som por R$129,90 mensais. Smartphone Galaxy A14 4G, 128 GB em 10 vezes sem juros. Bicicleta Aro 29 com parcelas de R$109,90. Pneu Aro 14 em até 6 vezes sem juros. Mesa Office com parcelas mensais de R$49,90. Um super pai, um super presente. E a Piauí Eletro oferece um super desconto. Piauí Eletro, compromisso total com você. Meus amigos, eu tenho uma grande novidade na área de saúde. É o Estomafig. O Estomafig auxilia na digestão difícil, combatendo os males do fígado. E se você está com a boca amarga, com tonturas, prisão de ventre e má digestão, e ainda tem azia e queimação no estômago, você vai eliminar todos esses problemas tomando Estomafig. Estomafig combate os males do fígado e do estômago. Estomafig já nas farmácias. A loja Le Chic está em novo endereço. Rua Jesuíno Moura, número 51, Centro de Oeiras, ao lado da Papelaria Ponto Certo. Sempre com muitas novidades, trazendo o melhor da moda para você. Fone WhatsApp 89 99475-6996. Loja Le Chic. Le Chic, moda e acessórios. A Clínica Materna Infantil de Oeiras atende você em vários tipos de exames, tanto para as mamães quanto para os bebês. Realizamos o teste do olhinho, da orelhinha e da linguinha, além das mais diversas ultrassonografias. Estamos em frente à UPA e ao lado do Hospital Regional de Olindo Couto, em Oeiras. Chame no WhatsApp 869-8126-6164 ou ligue para o telefone 3462-2540. Eficiência e economia, aqui você vai encontrar. Farmácia do preço baixo, sua saúde em primeiro lugar. Medicamentos e perfumaria, na farmácia do preço baixo, aqui você vai encontrar. Farmácia do preço baixo, confiança e credibilidade você encontra aqui. Trabalhamos com entrega em domicílio. Trabalhamos com cartões de crédito, débito e Pix. Na rua Coronel Mundico Sá, 223A, próximo ao Pet Shop Saúde Animal. Telefone 899-9439-3612. Organização Espírito Santo e Laércio. Duas e 36. Pra fazer um bom cuscuz, um bolo saboroso, com sabor que alimenta, tem qualidade, esse é bom demais. E se a gente quiser mais, com flocão a gente inventa. Flocão é bom demais, é flocão de arroz coringa. Flocão é bom demais. Um produto com a qualidade Coringa. Venha conhecer a Flora Pura Oeiras, a loja mais cheirosa da cidade, agora em Oeiras, Rua Miguel Oliveira, Centro, próximo a Engipec. Venha nos visitar e conhecer o universo Flora Pura, com produtos 100% naturais, sabonetes, hidratantes, shampoos, óleos e muito mais. Você é o nosso convidado especial, Flora Pura Oeiras, a loja mais cheirosa da cidade. Sociedade Educacional Paulo Freire. Educação sem fronteiras. Há 30 anos, promovendo educação de excelência. Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias. A Funerária Vida Nova oferece para você e toda a sua família vários benefícios como exame de vista particular, descontos especiais na compra dos óculos, descontos em dentistas, clínicas, laboratórios, exames e em receitas médicas, sorteio de objetos para clientes que mantém sua mensalidade em dia, empréstimos de materiais para convalescentes, dispomos de casa e carro de apoio em Teresina e em caso de falecimento, oferecemos toda a assistência necessária, incluindo salas no centro de velórios por 10 horas. Horas inteiramente grátis. Temos também todos os nossos serviços e produtos para venda particular. Se você não tem o plano Vida Nova, faça logo o seu e passe a ter direito a todos esses benefícios. Você encontra a Funerária Vida Nova em Oeiras em 2 endereços: na Praça Mafrenzi, número 34, em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição, e o Centro de Velórios e Escritório, na Rua Projetada, número 550, bairro Rodagem de Picos, próximo ao Campo de Osmarildo. Telefone 89 994 28 7456 99928 4086. Lustosa Tour. Viagens de Oeiras para São Paulo todas as quintas e aos domingos de São Paulo para Oeiras. Lustosa Tour, localizado no Terminal Rodoviário de Oeiras. Falar com Loura Lustosa pelos telefones 89 9401 3691, 89 98811 0391, ou falar com Zé Lustosa pelos telefones 89 9940 06 5391 ou 89 99978 1724 ou 11 99224 5659. Lustosa Tour. Semana do Paizão Paraíba. Presentes para deixar seu pai muito mais conectado. Smartphone Samsung 64GB até 10 de 89,90 sem juros. Smartphone Motorola 128GB até 10 de 129,90 sem juros. Smartphone Samsung 128GB em até 10 de 269,90 sem juros. E muitos outros presentes em até 10 vezes sem juros. Atenção, Oeiras e região, faça uma visita à Casa do Ovo, localizada na Avenida Transamazônica, no bairro Rodagem de Pico, número 2724, próximo a Oeiras Veículo, aonde você vai encontrar carnes em geral e alimentos, ovos e frangos abatidos do dia, com preços especiais para revenda. Visite-nos, Casa do Ovo, em Oeiras, onde você vai encontrar produtos de qualidade, com ótimos preços. Organização Kelson e Rosa. Duas e quarenta. Você sabia que a Chili Beans, maior marca de óculos de sol da América Latina, também vende óculos de grau? É isso mesmo! Se você está precisando renovar seu visual e também o seu grau, pode vir para qualquer uma de nossas lojas e fazer sua lente com a gente. A Chili Beans trabalha com armações exclusivas, modernas e as melhores lentes do mercado. Vá até a loja mais próxima e encontre o modelo de grau que mais combina com você. Clínica Materno Infantil de Oeiras. É muito mais para você. Aqui realizamos os mais complexos exames para o melhor atendimento. Tomografia computadorizada, eletroencefalograma, eletrocardiograma, mapa, Holter e teste ergométrico. Tudo isso para cuidar do seu coração. Localizada em frente à UPA, em Oeiras. WhatsApp 869-8126-6164. Drogaria Farma Silva. Na Farma Silva você vai encontrar um atendimento diferenciado. Qualidade é aqui. Segura minha mão e venha já conferir. Você compra aqui comigo. Similares e genéricos. Tem perfumaria pra você. Farma Silva vai te satisfazer. Compromisso com a saúde. Entrega imediata na dica. preço com sua saúde. Contatos 3462-2505 ou 99452-4329. O cheiro a gente sente de longe, no paladar aguça o sabor. Flocão de milho é delicioso, é o cuscuz que a família provou. Flocão Coringa é tudo de bom, é nordestino como a gente, sim senhor. Se é flocão tem que ser Coringa, flocão Coringa é gostoso demais. Se é flocão tem que ser Coringa, flocão Coringa o cuscuz que satisfaz. Se é flocão tem que ser Coringa. A Igreja Presbiteriana do Brasil em Oeiras, Piauí, é uma igreja que tem a Bíblia como única regra de fé e de prática. Crê num Deus que é soberano. Somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Situada na Avenida Duque de Caxias, 1133, próximo a Tonisson, realizamos reuniões de mulheres de oração às terças-feiras, às 19h30, reunião de doutrina e oração às quintas-feiras, às 19h30. Aos domingos temos culto e escola dominical às 9 da manhã e culto de adoração às 7 da noite. Há um lugar para você entre nós. Venha conhecer a Palavra de Deus. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Oeiras, Piauí. Produto com a qualidade Coringa. Na Drogaria Biofarma, você encontra uma completa linha de medicamentos, perfumaria, fraldas infantis e geriátricas, higiene pessoal e beleza. Temos um farmacêutico qualificado para auxiliar com o receituário. Aferimos pressão arterial e da oxigenação do sangue de forma gratuita. Mandamos manipular o seu medicamento. Aceitamos todos os cartões de débito e crédito e fazemos recarga de celular. Venha para a Drogaria Biofarma. Avenida Joel Campos, número 456, Centro de Oeiras, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Estamos abertos de 7 às 20 horas, de segunda a sexta, aos sábados, das 7 às 1h30 e das 16h30 às 20h30. Número para contato, 899-9401-8782. Drogaria Biofarma. Sua saúde é a nossa prioridade. A Machado Carnes está com mais uma grande novidade. É a Machado Carnes inovando. Agora você pode também comprar pelo site da Machado. Isso mesmo, comprar online. É só acessar machadocarnes.com.br. Conveniência e praticidade para fazer as suas compras do seu jeito, de onde você estiver, com a mesma qualidade e frescor. Aqui você encontra uma variedade de cortes de carnes bovinas, suínas, aves e pescados, e tudo para o seu churrasco. Encontra também frios e produtos de mercearia. Aproveite as nossas ofertas semanais da Machado Carnes, direto para a sua casa ou retire em nossa loja. É a Machado Carnes, para você na loja ou no site. Economize com apenas um clique. É só clicar na Machado, www.machadocarnes.com.br. Machado Carnes, onde você economiza de verdade. Vem pra Machado Carnes. Vem aí, galera! O show mais esperado do ano! É sábado, dia 19 de agosto, no povoado Gado Velhaco, município de São Francisco do Piauí. E pra fazer a festa, tem pela primeira vez JD dos Teclados! Eu quero ver você montar no meu rumo. Eu quero ver você fazer o movimento. Galopa, galopa, galopa por cima. Galopa, galopa, entra no clima. Eu quero ver você. Genir Show! Tô chegando na farra, o carro cheio de rapariga, só bebendo cachaça de noite, noite, dia. Eu tô chegando na farra. Noel Cantor e mais Paredinha da Curtição e DJ Chicão. Foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando beijei a sua boca. Foi a loura, foi a loura. Mulher Mulher Liberado no 0800 até às 22 horas. Apoio Flores Tour, viagens com conforto e segurança. Vereador Lico, Fernando de Golfos, vereador Dr. Diego Figueiredo e prefeito Antônio de Lu. Saindo carro de Gilson do assentamento Croatá até o local da festa totalmente grátis. Organização Luiz e JN Eventos. Duas e 48. Não existe.